Twitchplays Pokémon foi um dos eventos mais incríveis da internet em seus anos mais recentes. Uma multidão desorganizada de mais de 100 mil pessoas se reuniu ao redor do mundo para tentar controlar um único personagem e fazer dele um mestre Pokémon. Nessa segunda parte do episódio especial sobre Twitchplays Pokémon, vamos encerrar essa saga épica e depois eu vou fazer uma breve análise sobre o que torna esse acontecimento tão interessante para a internet. Se você ainda não assistiu a primeira parte desse episódio, minha sugestão é parar de ouvir agora e ir lá pro Spotify, encontrar o Ctrl F e ver o primeiro episódio do Twitchplays Pokémon. Eu sou o André e você está ouvindo o Ctrl F, o seu podcast sobre a internet. Olivia, você percebeu que eu mudei a musiquinha da introdução? Pois é, para esse episódio especial, eu vou utilizar apenas músicas do álbum Tales of TPP, criado pelo coro da Igreja de Helix, que se inspirou na saga da Hive Mind pelo mundo de Pokémon. O link para ouvir e para comprar esse álbum digital incrível tá na descrição do episódio e eu vou falar mais sobre ele e sobre essa igreja ao fim do episódio. Mas antes de voltar para a história do Twitchplays Pokémon, vamos recapitular rapidinho. É, tá bom. A Hive Mind encontrou o Helix Fóssil, que ganhava cada vez mais importância até se tornar um item divino, representante dos desejos de um ser onipotente, que é o Helix. Depois, os primeiros desafios de organização surgiram, como as bordas e o PC como esse grande problema, trazendo riscos para a continuidade dos Pokémons dentro do jogo. E então o Pidgeot liderou o caminho com seu poder e espírito incansável e foi nomeado Bird Jesus. Por outro lado, o Flareon, falso profeta, enganou a todos e levou a Hive Mind a dispensar para sempre o seu primeiro Pokémon, o Charmeleon Ebb. E depois dos acontecimentos que levaram à identificação desse falso profeta como inimigo do povo e representante do maldito Domo Fóssil, a galera estava muito puta com o Flareon. E um novo desafio surgia, o Inferno Giratório. Bom, depois de perder o Ebb e o Jay Leno, a Hive Mind tinha que continuar sua jornada, não tinha como. Eles precisavam derrotar a equipe Rocket que tinha invadido uma mansão. Só que nessa mansão tinha um puzzle que mostrou-se praticamente impossível de superar, que é o Inferno Giratório. Nesse desafio, eles precisavam passar por um labirinto de esteiras que ficavam te jogando de um lado para o outro. E era preciso descobrir não só quais esteiras pegar, mas também evitar as outras que te levavam de volta para o começo desse puzzle. Esse labirinto era bem mais complexo do que aquele desafio das bordas que eu contei no primeiro episódio, porque eles exigiam que vários comandos fossem apertados consecutivamente, não só em uma única direção. Uau! A Hive Mind ficou presa nisso por mais de 13 horas e foi a primeira vez que nenhuma alternativa parecia possível para eles. Foi então que, de repente, o sistema do jogo saiu do ar por alguns minutos e, quando retornou, tudo havia mudado. Assim, de uma hora para outra, a maneira como o jogo era jogado foi completamente reconfigurada. Ao invés do caos anárquico que até então reinava, onde todo mundo podia comentar e forçar o protagonista a fazer alguma ação específica, o sistema democrático nasceu e tomou o lugar da anarquia. Ele funcionava da seguinte maneira: a cada 20 segundos, o protagonista executava a ação mais comentada no chat. Por exemplo, se eu digitasse o comando UP, ele seria contabilizado por uma votação, e se a maioria das pessoas digitasse UP, o bonequinho ia andar para cima depois desses 20 segundos. Então começava outra votação por mais 20 segundos para a próxima ação dele. Além disso, também era possível fazer ações mais complexas. Por exemplo, se eu digitasse up 5 e ele ganhasse essa votação, o Red dava 5 passos para cima. Ou se eu digitasse up 2 AB tudo junto, primeiro ele andava 2 casas para cima e depois apertava o botão A e o B. Ou seja, essa nova maneira permitiu um controle muito mais refinado sobre as ações do personagem. Da hora, né? Bem louco! Então, a galera do TPP não achou muito, não. Essa mudança repentina do jogo facilitava muito a dinâmica e corrompia todo o propósito que envolvia esse desafio do jogo coletivo, ou seja, atingir os seus objetivos em meio ao caos. Foi então que surgiu o Start Nine Riot. O que que aconteceu? A galera ficou tão puta que começou a se organizar de uma maneira para sabotar esse novo sistema. Então, durante 8 minutos, o comando Start 9, ou seja, apertar pause 9 vezes seguidas, ganhou aquelas votações de 20 segundos e o jogo ficou completamente paralisado. Eu imagino que o criador do jogo deve ter se surpreendido muito, porque depois desse período de 8 minutos, ele pausou o jogo, reconheceu a validade dessa revolta e, quando o jogo foi retomado, o antigo sistema anárquico voltou. E aí, como tudo isso foi causado por aquela maldita evolução do Eve no Flareon, o Falso Profeta também ficou conhecido como responsável por esse sistema democrático útil, porém muito sem graça. E aí, com a anarquia de volta, a Hive Mind conseguiu se organizar para colocar o Falso Profeta no PC, sem perder nenhum outro Pokémon, e voltou para enfrentar o Inferno Giratório. Só que eles não conseguiam passar desse puzzle de jeito nenhum. Aí, uma nova pausa no jogo aconteceu e o sistema foi alterado uma última vez. Agora, era possível trocar entre os sistemas anárquico e democrático, por meio de uma votação direta lá no chat. Funcionava assim: além de poder enviar um comando para o protagonista, tipo up, down, left ou right, também era possível votar no sistema de jogo que seria utilizado. Então, se eu escrevesse Democracy ou Anarchy, esse voto era contabilizado, e quando o número de votos para um dos dois sistemas ultrapassava os 75% dos votos, o jogo mudava para esse novo sistema. E isso foi uma grande mudança no jogo, porque a Hive Mind, a partir de então, poderia recorrer à democracia sempre que precisasse de um controle muito grande sobre o personagem, como no caso desse Inferno Giratório. Mas é importante ressaltar que a galera mais purista enxergava nessa democracia uma perversão do propósito original. E esse sistema, de modo geral, era mal visto porque tornava tudo fácil demais. Então, ele só era usado em casos especiais, como por exemplo durante a Safari Zone, quando a democracia foi usada por mais de 2 horas, que foi o recorde de tempo consecutivo desse sistema durante todo o jogo. E aí, Olivia, depois de se acostumar com essa nova organização, a Hive Mind começou a avançar mais rápido no jogo. Aparentemente, aquela disputa sobre sistemas de governo amadureceu a comunidade e a tornou mais unida e focada nesse objetivo de fechar o jogo. Com um Bird Dizzy simplesmente implacável, a Hive Mind derrotou 6 dos 8 líderes de ginásio. E junto com as insígnias conquistadas veio um presente inestimável, a Master Ball. Para quem não sabe, a Master Ball é uma Pokébola muito apelona. É só você jogar ela em qualquer Pokémon que ele captura na primeira tentativa. Só que só existe uma no jogo. A Hive Mind pensou em utilizar a Master Ball para capturar o Mewtwo, que é o Pokémon mais forte do jogo. Mas aí ela teria que esperar até o fim da jornada, porque ele só aparece depois que você vence a Elite Four. E existia um risco muito grande de usarem sem querer a Master Ball em um outro Pokémon, tipo um Zubat. E aí eles precisavam escolher rápido um Pokémon para capturar e focar nisso, porque eles não queriam mais correr o risco de desperdiçar esse item único. E aí, depois de muito debate, eles optaram por um Zapdos, que é um Pokémon lendário do tipo elétrico. O foco em capturá-lo foi tão grande e tão bem articulado que a Hive Mind enfrentou aquela borda do começo do jogo em menos de 5 horas, quase um terço do tempo que ela tinha demorado a primeira vez. E aí eles entraram na usina elétrica, derrotaram dezenas de Pokémon sem usar a Master Ball e finalmente chegaram aos Zapdos. Aqui é importante só eu contar para você qual que era o desafio de capturar esse Pokémon. Bom, só tem um Zapdos no jogo. Então, se o jogador matar esse Pokémon ou fosse morto por ele ou fugisse da batalha, essa oportunidade estaria perdida para sempre. Tecnicamente, ele só precisava lançar essa Master Ball, mas com milhares de pessoas jogando ao mesmo tempo, existe um puto esforço coletivo nisso. Então, depois de algumas tentativas, a Hive Mind conseguiu milagrosamente abrir a mochila do Red, escolher o item e lançar a Master Ball para capturar os Zapdos, que foi nomeado de AAJ. Por conta do seu poder inigualável, As altas expectativas com esse Pokémon e sua semelhança visual com o Bird Jesus, ele ficou conhecido como Battery Jesus, o Arcanjo. Só que, detalhe, quando ele foi capturado, ele foi lá pro PC. E, bem, os PC têm os seus desafios, lembra? O dia que marcou a captura do mais poderoso Pokémon da Hive Mind também ficou conhecido como Blood Sunday, ou seja, o Domingo Sangrento. O Zapdos estava lá no PC, só esperando ser recuperado. A Hive Mind foi até lá, só que em meio aos controles caóticos da anarquia, vários Pokémons foram trocados entre o PC e o personagem principal. Então, sob a influência do maligno Domphossium, o Bird Jesus e outros Pokémons iam e voltavam do PC. E a cada nova tentativa de recuperá-los, alguns Pokémons se perdiam para sempre. Ao todo, durante essa loucura, mais de 12 Pokémons foram soltos, a maior quantia já registrada durante o jogo. Dos importantes Pokémons dispensados, um Drowsy chamado Keeper e o amado e odiado Gigrat se perderam. Esse massacre entraria para os anais da história como o ponto mais baixo da jornada da Hive Mind. Nessa derrota, a comunidade encontrou um sentimento coletivo que deu vida a uma nova onda de produções culturais, especialmente de fanarts e fanfictions, que contavam o que poderia ter acontecido com essas almas e figurá-los também como sacrifícios ao arcanjo AAJ. Essas histórias, elas giravam em torno dos Pokémons abandonados e buscavam criar justificativas narrativas para esse comportamento do Red. Então surgiram várias histórias e imagens do Red cada vez mais louco, com essas milhares de vozes na sua cabeça e soltando seus Pokémons ou maltratando eles. Também foi durante esse período que o Abby, o Charmeleon, retornou ao imaginário coletivo do Twitch Plays Pokémon, servindo como um guia espiritual para os Pokémons da Blood Sunday ou para todos os outros que foram abandonados depois. Ele ficou conhecido como aquele que dava abrigo e calor e comida para quem tivesse sido largado pela Hive Mind. Após a tempestade, vem a bonança. Depois do massacre, a sorte da Hive Mind mudou para sempre. 10 dias depois de pegar o Ilex Fóssil pela primeira vez, o protagonista chegou a uma ilha onde havia um laboratório que prometia reviver Pokémons através do uso do DNA nos seus fósseis. Essa era a maior oportunidade que a Hive Mind teve durante o jogo todo. Ela poderia, pela primeira vez, transformar parte daquela narrativa que eles tinham criado fora do jogo em algo real e concreto na história do jogo. O que eu quero dizer com isso? Como eu te falei no primeiro episódio, o Ilex não é um Pokémon muito especial. No máximo ele é meio raro, mas em termos gerais ele não impressiona muito não. Para ser bem sincero, o outro fóssil, o Domi, é bem mais maneiro e mais forte. Mas, por um acaso, e graças ao imaginário coletivo de quem jogava o jogo, o Ilex tornou-se um ator muito importante, né? Um deus todo-poderoso que vigiava e guiava a Hive Mind por essa jornada imprevisível. Só que até o momento, ele atuava de maneira indireta, né? Só na mitologia que rolava em paralela com o jogo. Então, quando ele foi finalmente revivido naquela ilha distante, os jogadores viram a sua história concretizar-se diante dos seus olhos. Agora o Ilex fazia parte da equipe da Hive Mind, um participante ativo e poderoso pelo resto da campanha. E é claro que com o nascimento do Deus, um novo boom de produções e artes relacionadas ao jogo surgiu. A própria mitologia criada no jogo ganhou mais força. Isso porque ressuscitar o Lord Healy cumpriu um importante passo nessa construção de uma identidade divina. Ele superou a morte. Cara, e foi foda, porque mesmo sem ser planejado, a Hive Mind cumpriu a própria profecia criada. E aí, com a presença do Deus, Lord Healy, o time estava completo. Ao lado do Omastar, havia um Messias, o Pidgeot Bird Jesus, um arcanjo, o Zapdos AAJ, um rei, o Nidoking chamado Ei, o príncipe, o Lapras conhecido como Air Jordan, e um veículo para todos os terrenos, que é o nosso equivalente em português para pau para toda a obra, um Venomoth chamado de Matador de Dragões. Com esses seis Pokémons, a Hive Mind derrotou os últimos dois líderes do ginásio sem grandes dificuldades e conquistou sua passagem para enfrentar a Elite Four. Eles usaram um sistema democrático para passar por uma última caverna do jogo, o último puzzle, e finalmente começou sua campanha para derrotar os quatro treinadores Pokémons da Elite Four. E foram derrotados de primeira. Na Elite Four, de frente do restante do jogo, o treinador não pode curar seus Pokémons entre as batalhas. Então ele precisa enfrentar todos os quatro treinadores consecutivamente. E se você perder um deles, você volta lá para o começo e tem que derrotar novamente um a um. Foram várias tentativas antes de chegar finalmente ao fim, que é quando você precisa ganhar do seu rival pela última vez. E aí, liderados por um AAJ incansável, a Hive Mind, contra todas as possibilidades, venceu seu rival e conquistou o título de Mestre Pokémon. Pela primeira vez desde o início do Twitch Plays Pokémon, no dia 12 de fevereiro de 2014, o chat foi desativado. Acabar aqui a maior campanha coletiva de um jogo de videogame da história e um dos grandes acontecimentos da internet nos últimos anos. Foram 16 dias, 7 horas e 45 minutos direto de pessoas ao redor do mundo conversando, se organizando e criando histórias e mitologias novas e originais para uma franquia que já tinha quase 20 anos de existência. Aproximadamente 27 horas depois, o stream seria novamente ativado, agora com a segunda geração de Pokémons, o Pokémon Crystal. E desde então, o Twitch Plays Pokémon continua jogando coletivamente os jogos da franquia Pokémon e até hoje você pode assistir e participar deste que é um dos streams mais criativos da Twitch. O link dele está aqui na descrição, caso você queira terminar isso aqui e já ir lá jogar. Certo, mas antes de finalizar esse episódio, eu queria compartilhar com você alguns dos aspectos mais interessantes dessa jornada épica pelo mundo Pokémon. É, tá bom. O Twitch Plays Pokémon é um experimento social incrivelmente curioso, porque durante apenas 16 dias, a gente conseguiu ver um monte de acontecimento que fazem paralelos muito interessantes com a história de diversas sociedades. Primeiro porque cria-se uma narrativa ou uma religião que justifica a organização dessa sociedade e dá significado para os seus objetivos. E depois da criação dessa história, surge um antagonista, uma figura que representa os perigos a essa sociedade. Este medo e esse ódio ajudam na criação de laços entre os indivíduos e estimula a punição daqueles que trazem o mal para o grupo. Além da religião, tivemos ainda os desafios da estruturação do governo, que foi colocada pelo conflito entre democracia e anarquia, as duas formas que o governo de TTP encontrou para se organizar. Com ela veio a luta pelos velhos costumes, onde os tradicionalistas da anarquia se negavam a participar da democracia, mesmo que essa fosse a única maneira de vencer os desafios do jogo. E por fim, essa constante busca por salvadores, heróis ou heroínas, que nos levarão à glória eterna. No caso do TPP, ao invés do herói ser o Red, o mestre Pokémon, os salvadores são seus próprios monstros, com destaque para o Helix, o deus, né? O arcanjo Zapdos e, obviamente, o Bird Jesus. E falando nessa mitologia, Olivia, uma das coisas mais da hora sobre ela é que ela ia sendo construída conforme os acontecimentos do jogo. Ou seja, ela era tão imprevisível quanto as ações do personagem. Isso, e pelo fato dela ser desenvolvida em coletivo, sem nenhum autor centralizando essa narrativa, tornaram a história do TPP só possível na internet. Porque para que ela existisse dessa maneira, era preciso que um grande número de pessoas se comunicasse e se organizasse ao mesmo tempo e de maneira fácil. Algo só possível quando as pessoas estão conectadas à internet. Acertou, miserável! Mas essa história não é única só pela maneira como ela se desenvolveu. Eu acho que o que torna ela foda é que ela é muito original e completamente descolada da história tradicional do Pokémon. Porque, como eu comentei antes, o Helix, o Pidgeot, o Raticate, o Flareon, nunca foram protagonistas nos jogos nem nas séries. Eles são Pokémons mais ou menos comuns. Mas no Twitch Plays Pokémon, eles são parte vital da experiência. Enquanto que o Red, o suposto ponto central dessa narrativa, até porque todas as ações que você executava no jogo são referentes a ele, né? Ele ganha uma nova roupagem, que é de um garoto com deficiência intelectual, que ouve constantemente milhares de vozes na sua cabeça que o levam à loucura. Essa foi a forma que as pessoas encontraram de justificar as atitudes meio malucas do Red durante, por exemplo, a Blood Sunday. Ou nas constantes batidas nas paredes e nas bordas do jogo. Em uma das fanarts mais legais, inclusive, depois de vencer o seu rival pela última vez e zerar o jogo, o rival Blue pergunta para ele, né? E aí, como é que você está se sentindo sendo um novo mestre Pokémon? E aí, o Red, de olhos baixos, sombreados pelo seu boné, diz às lágrimas: "Eu sinto tudo quieto." Olha que da hora, mano. Nessa narrativa, as pessoas que jogam com Red são meio que os vilões da história, que são as vozes que estão deixando ele maluco. Essa criatividade incentivou artistas e entusiastas a produzir diversos produtos culturais relacionados a Twitch Plays Pokémon, como fanarts, fanfics, músicas e muito mais. No caso das fanarts, eu vou deixar um link na descrição com uma coletânea gigante que eu encontrei no Reddit do TPP. Lá você encontra tirinhas que mostram os momentos mais marcantes do jogo, memes, desenhos dos principais Pokémons da história, imagens de como eram feitas essas organizações de próximos passos do protagonista, prints, gifs do jogo, e aí as minhas favoritas, fanarts que relembram pinturas egípcias ou outros desenhos originais que recontam a trajetória do Twitch Plays Pokémon através de vários símbolos. Vale muito a pena conferir. Algumas músicas também foram criadas recontando a história do Twitch Plays Pokémon. Entre elas, o principal destaque, na minha opinião, ficou por conta do Church of Helix Choir, que é o coro da Igreja de Helix, uma instituição fictícia que criou todas as músicas que você ouviu durante esse episódio, e todas as letras fazem referências diretas à mitologia do jogo. E o que é foda é que ela simula essa sonoridade de músicas religiosas, né? E toda a sua comunicação, tanto no seu site ou nas suas redes sociais, ela simula como se essa instituição existisse de verdade e realmente acreditasse no grande senhor Helix. Além disso, eles realmente criaram um álbum comercial com 26 músicas originais muito boas. Como eu disse no começo, o link para ouvir ou comprar esse álbum estão lá na descrição. Outro lugar que você precisa visitar se você curtiu esse programa são os sites e wikis criados pela comunidade do Twitch Plays Pokémon. No Google Sites oficial do jogo, você pode ver uma pá de conteúdo relacionado, tipo links para timelapse de toda a campanha, highlights, características técnicas dos Pokémons capturados, itens colecionados, hora exata de cada conquista de insígnia e muitas outras informações sobre Twitch Plays Pokémon. Já na Helixpedia, a comunidade criou um lugar para fazer os registros históricos dessa jornada. E lá você vai encontrar essa história de todos os Pokémons que participaram do jogo, como o Bird Jesus, o Flareon e o Helix, assim como os principais eventos do jogo, tipo a Blood Sunday e o Inferno Giratório. Tudo está super bem organizadinho e você pode conhecer toda a mitologia do jogo acessando essa wiki. E, por fim, eu também encontrei alguns vídeos incríveis sobre Twitch Plays Pokémon. Um deles do canal Xuan Games são dois vídeos onde três narradores se revezam para contar a história do jogo. O resumo está absurdamente bem feito e é um dos mais detalhados que eu encontrei na internet. Além de explicar tudo visualmente e mostrar cenas reais do jogo enquanto ele se refere a elas na história. Esses vídeos foram umas das minhas principais referências para fazer esse programa. E além dele, o animador do canal Lightsen recontou a história do Twitch Plays Pokémon de uma animação que está muito engraçada e criativa e faz referências constantes aos eventos do jogo. A série se chama Twitch Plays Pokémon Animated e, infelizmente, só duas partes foram publicadas lá no YouTube, mas é muito da hora e dá para ver o carinho que o animador tem com essa história. Depois de falar sobre todas essas produções culturais que existem na internet graças ao TPP, me parece que essa narrativa que surgiu do jogo foi tão importante quanto o próprio jogo. Isso porque, ao mesmo tempo que o Twitch Plays Pokémon mostrou para o mundo uma nova maneira de jogar jogos e se organizar e se divertir coletivamente na internet, ele criou um produto cultural novo e super valioso que impactou milhares de pessoas no mundo todo. Não é à toa que o Twitch Plays Pokémon tem seu espaço e importância na nossa cultura digital. Mais um episódio do podcast Ctrl F chega ao fim. Eu sei, Olivia, que eu fiquei te devendo um episódio semana passada, mas é que essa história de vida adulta é meio complicada e tá foda de administrar aqui. Mas eu espero que você tenha gostado desse episódio e que a espera tenha valido a pena para você. Não. Se você gostou, faz igual o Dadaz e compartilha com a sua galera que gosta desse assunto, porque seria muito legal ter mais pessoas incríveis ouvindo esse episódio. E para quem quiser trocar uma ideia ou mandar uma mensagem para mim, como fez o senhor Pereira lá no Twitter, o meu Facebook, o meu Twitter e o meu e-mail vão estar lá no finalzinho da descrição para a gente conversar. Acho que semana que vem tem mais. Boa semana para você e tchau, tchau. A Messiah, an all-terrain vehicle, a king and a prince, the chosen six, led by the healer.